Fala aí, cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. E sim, eu sei o que você está pensando, esse vídeo está fora de hora, né? Não é nos horários normais que eu tenho postado no canal. É porque esse aqui é um vídeo extra do dia que eu não podia deixar de fazer. Sabe que quem acompanha o meu canal há bastante tempo, tipo 3 anos, há mais ou menos uns 2, 3 anos, eu recebi um livro de uma autora nacional, né? Uma autora brasileira. E o livro se chamava Além do Deserto. E o nome da autora é Erika Bombardi. E eu fiz um vídeo falando um pouquinho sobre o livro, que eu achei incrível. Até hoje é um dos melhores livros de fantasia que eu já li na minha vida. É impressionante como ela conseguiu fazer algo bem diferente de todos os universos que eu tinha lido, né, de ficção. E passou assim, passaram os anos, e eu achei que o pessoal não lembrasse mais, tá ligado? A Erika não lembrasse mais de mim, a editora que tá com ela não lembrasse mais de mim. Mas, cara, eu fiquei muito feliz quando eu recebi na minha casa um pack com 2 livros e um livro, eu vou mostrar pra vocês hoje, que o nome do livro é O Canto, né, do Irapuru. Eu tô olhando porque é um pássaro, um nome bem difícil de pássaro pra falar, né? E, cara, esse vídeo aqui, só pra deixar claro, não tô recebendo nada, não é ação publicitária, não é comercial, é simplesmente alguém que lê um livro brasileiro e gostou muito. E tá complicado a literatura brasileira competir com a literatura lá de fora, né? Então, por isso, acho que quando a gente encontra uma coisa bem boa, a gente tem que mostrar. E, cara, o que que é esse livro? O que que é o maldito canto do Irapuru? Bom, o Irapuru, pra quem não sabe, é um pássaro que tem um canto muito característico e muito bonito. É um pássaro tradicionalmente de terras brasileiras, tá? Que basicamente pode ser avistado em meio a matas e perto de pessoal do campo, principalmente. E, cara, isso tem duplo sentido no livro, porque tá tanto falando sobre o ato do pássaro cantar, o canto dele, quanto também é o nome de uma espécie de sítio, uma espécie de fazenda, né? Uma comunidade rural onde moram várias pessoas, tipo, tem várias casinhas, etc. Só que essa comunidade, anteriormente, ela era sustentada pela economia do café, e a indústria do café caiu, e aí, tipo, sobraram 5 famílias. Nesse livro você acompanha a história de Max, que é um moleque de 16 anos, né, que tá cansado da roça. Ele não aguenta mais, tipo, vai pescar, vai na cachoeira, sei lá, come goiaba, vai pra escola, ajuda o pai no campo e, sei lá, volta pra casa. Tipo, ele não aguenta mais essa rotina. O sonho dele é ir até a cidade pra poder estudar numa dessas universidades que ele chama, né? Ele fala essas universidades, pra ele poder ter uma formação superior, e ele quer ir pra São Paulo especificamente. Por que pra São Paulo? Porque o pai dele, há alguns anos, ele foi pra lá com o intuito de talvez trazer dinheiro pra família, e não voltou mais, e não deu mais notícia, então ele quer ir pra lá. Só que o interessante do livro não é isso. O interessante do livro é o que acontece no meio dele, velho. A riqueza de detalhes da narração é algo incrível. Eu literalmente me senti no meio do ambiente que o autor estava descrevendo. E o engraçado é que não é aquela descrição chata que a pessoa, que o autor fica 3-4 páginas descrevendo. Cara, com poucas palavras, a Erika consegue trazer você, né, até o mundo deste livro. E é muito legal porque vem uma menina da cidade depois e acontece um monte de coisas estranhas. E eu não vou contar pra não dar spoiler, né? Porque a graça tá no livro mesmo. Ele é um livro curtinho, tá? Ele tem 150 páginas, tanto que eu li ele em 2 dias. Eu gostei muito, sabe? Eu li, acho que, 70 num dia e, sei lá, 80 no outro, por aí, né? E, cara, é um livro muito gostoso, muito fácil, muito simples, não tem linguagem difícil. E é um livro acessível pra todo mundo, porque é um tema bem geral. Eu gostei bastante, tá, desse livro, vou ser bem sincero, se eu não tivesse gostado eu falaria pra vocês, e é um dos melhores livros nacionais que eu já li. Acho que a Erika novamente acertou na qualidade literária que ela tem, né? E, cara, se você tiver um interesse, tá, se você tiver, só pra você que gostou do livro, eu vou deixar na descrição um link pra você poder comprar esse livro se você quiser, tá? Eu vou deixar na descrição por quê? Porque eu tava procurando pra comprar esse livro, eu fui pesquisar no Google e tava bem difícil encontrar, cara. Foi meio complicado achar aonde vendia. E no fim era na Livraria da Cultura, que é uma livraria bem grande, né? Tipo, é uma marca do tamanho da Saraiva, que entrega em todo o país, né? Então eu vou deixar ali porque talvez você procure e você não encontre. Eu tive que fuçar bastante, tá? Mas eu achei muito bom. Recomendo a todos. É um livro que te faz repensar sobre a vida. Você pensa sobre o significado do amor e o valor das pequenas coisas. E isso eu valorizo muito num livro quando ele passa uma mensagem, quando ele traz alguma coisa de bom. Pessoal, é isso aí então. Vídeo curtinho só para falar desse livro aqui. Obrigado, Erika. Um grande abraço para ti. E eu vou ficar esperando. Agora tu me deixou. Vou ficar esperando o próximo livro. Quando tu lançar mais um, me manda, que eu vou querer ler com certeza. Muito obrigado, então, pessoal, pela atenção. E até mais.